meu nome é Litercílio José de Oliveira Filho, sou evangelista pela misericórdia de Deus. E queria passar para você, meu irmão, minha irmã, você ouvinte, você mulher, você família, que tem um filho dependente químico, marido no álcool, eu quero dizer para você que há esperança para a tua vida, há esperança para a tua casa, para a tua família, e essa esperança é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu fui um homem dependente químico durante 17 anos, 17 anos escravizado por Satanás, no mundo das drogas, no mundo do vício. Satanás me fez uma vida de cavalo, usava o meu corpo como instrumento para poder absorver todas as suas malignidades. O Salmo 40, verso 2 diz: tirou-me do poço de perdição, de um tremendal de lama, e foi daí mesmo que Jesus Cristo me tirou. Eu acho este versículo do Salmo 40, verso 12, uma coisa tremenda, porque ele fala no profundo de minha alma, pois assim mesmo eu me encontrava, e eu vou tentar passar pelo Espírito Santo do Senhor, para que Cristo seja louvado, glorificado, com um pouco do testemunho e da obra maravilhosa de cura e libertação que o Senhor me fez. Eu queria dizer para você que eu não tenho orgulho nenhum do meu passado. Eu não me orgulho em nada dos acontecimentos que eu fiz. Outrora, o fiz por não conhecer a verdade. A Bíblia diz que o nosso Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, não é verdade? Então, eu quero que você saiba que tudo que será relatado aqui é para que a honra e a glória e o louvor seja dada ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou um homem que nasci no dia 23/3/64, na cidade de Osasco. Eu fui uma criança muito acometida de enfermidades, de acidentes. Satanás investia contra a minha vida ainda muito cedo. Ainda menino, eu já tinha muita angústia, um vazio interior muito grande. Eu não sabia, eu não explicava para ninguém, também não conversava com pai nem com mãe, né? Apesar de ter uma família muito boa, uma família que me orientava, que me dava o de bom e do melhor, eu era uma pessoa dentro do meu próprio ser muito vazia, muito carente. Eu não me relacionava muito bem com as pessoas porque eu era muito tímido. E assim eu fui crescendo. E eu me lembro que ainda menino, ainda garoto, meu pai tinha problemas com bebidas e ele foi liberto numa igreja evangélica na Brasil para Cristo. Há muitos anos atrás, no tempo do pastor Manuel de Melo, eu vi esses sinais acontecer dentro da minha casa, quando o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, já começou uma grande obra no meu seio familiar, libertando meu pai. Mas os tempos foi passando e minha mãe foi se esquecendo de Jesus e meu pai foi se esquecendo de Jesus e a minha casa voltou a uma grande idolatria. Na minha casa tinha vários tipos de Jesus. Jesus com barba, Jesus sem barbas, Jesus branco, dos olhos azuis, dos olhos verdes. Tinha todos os tipos de estátuas, de imagens, de escultura. Nós pegamos a glória do Deus real, do Deus vivo, e a trocamos por um Deus mudo, por um Deus que nada pode fazer. Eu quero te dizer que eu quero te apresentar um Jesus Cristo, que ele entra na tua vida, ele entra na tua casa, ele entra na tua família e muda a tua história. Eu queria te dizer para você que eu fui crescendo debaixo de tudo isso, de toda essa angústia, de toda essa tristeza, deste vazio, e eu não entendia o porquê disso, não é? Mas hoje eu sei, porque Deus tinha uma promessa na minha vida, e também tem uma promessa para este teu parente, teu vizinho, para este teu amigo, que se encontra numa situação também de vício. Há esperança, e esta esperança é Cristo. E eu queria te dizer que no ano de 1977, eu já estava com 13 anos de idade, saí de minha casa muito tranquilo, fui estudar como todo adolescente, despedi de minha mãe e subi em sentido à escola, a escola que se chama Marcos Zendron, que se localiza lá no bairro de Osasco, no Vileara. Encontrei com os meus amigos, todo adolescente, cumprimentamos um ao outro e adentramos na sala de aula. E ali estava a nossa professora, Maria Celina, dando aula de educação artística, tal qual nós pegávamos acrílicos e tintas para fazer trabalhos de pintura. E ela tinha também no nosso material escolar um produto químico chamado benzina, ao qual ela nos aconselhou que não nos aproximássemos muito daquele produto porque era usado como entorpecente pelos menores de rua. A Bíblia diz em João 10:10 que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não escolhe idade, nem sexo, nem nível social. As obras de Satanás são três destrutivas, e ela alcançou aquela sala de aula. A professora, com intenção boa, Satanás reverteu aquelas palavras no ar e colocou uma curiosidade grande em nossos corações. E no término daquele dia, às 18 horas, nós estávamos ali, naquele mesmo dia, experimentando aquela benzina, e eu não sabia que ia começar em minha vida uma trajetória de dor, de angústia, de fracasso e de sofrimento. Nos despedimos naquele dia, e no outro, tivemos contato com as drogas mais fortes ainda, porque nós tínhamos um companheiro que estava avançado mais no tráfico, nas drogas, e nos trouxe vários comprimidos, optalidons, diazepans, reativans, e tantos outros psicotrópicos, Drops que tinha, ele trazia para nós na escola e nós passamos a consumir. Também tive meu primeiro contato com a maconha na escola e também os contatos com as bebidas. Já não era um frequentador das aulas, cabulava as aulas direto, ia para os bares jogar sinuca, para frequentar os shoppings. A minha vida começou a ser uma vida de derrota. Aos 15 anos de idade, eu já tive meu primeiro estado de coma alcoólico, entrei nos hospitais de Osasco com uma grande overdose de álcool no meu sangue. Quase morri, mas o Senhor Jesus Cristo impediu mais uma vez a investida de Satanás. A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, que antes que nós nos formássemos no ventre, o Senhor já nos conhecia, né? E a Bíblia diz também que Ele nos deu vida e nos constituiu como profeta. E hoje eu estou aqui para falar a você deste milagre maravilhoso que Jesus fez na minha vida. Eu quero dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, há esperança para o teu filho, há esperança para o teu esposo. Você creia, porque o nosso Deus é fiel. Cercado de amizades, cercado de carros, cercado de moto, Satanás no princípio me deu tudo. Frequentei os melhores bairros de São Paulo, frequentei as melhores lanchonetes, bairro do Bexiga, bairro do Brooklyn, bairro do Paraíso, o Alto da Vila Madalena. O Satanás foi me colocando tudo as coisas que me iludia, que o meu coração desejava, ele me deu. Mulheres bonitas, e eu tinha um grupo de pessoas, uma gangue de pessoas de 16 mulheres e 14 rapazes. Andei de moto sem ter carro, sem ter moto, andei de carro sem ter carro. O diabo foi me dando tudo e no princípio parecia tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu gostava de droga, eu gostava de sexo, eu gostava de rock and roll. Eu frequentei 250 shows de banda de rock dentro do estado de São Paulo, frequentei as melhores praias, viajei para outros estados e eu estava ali achando que tudo isso era uma alegria que estava ao meu coração. A princípio tudo lindo, a princípio tudo maravilhoso. E desde o ano de 1977, quando tudo se iniciou, aos meus 13 anos, os anos foram se passando, 15, 16, 17, e eu estava ali envolvido neste mundo de prostituição, envolvido neste mundo de droga, e a minha família não percebia, ou passava despercebido entre os olhos. Eu creio que Satanás cegava até os meus próprios pais. O meu pai sempre me deu escola particular, me deu roupa, me deu calçados, mas nós não tínhamos um diálogo formal de um com o outro, não tínhamos a comunicação de um com o outro, porque os meus pais são do estado da Bahia, então havia uma certa dificuldade em nós comunicarmos um com o outro. Mas eu creio que o Senhor queria mostrar a sua glória no meio da minha família mais uma vez, porque havia se esquecido do Deus vivo que já havia feito a obra na vida do meu pai. Fui crescendo e no ano de 1986, eu já estava com próximo de 21 a 22 anos, eu conheci uma adolescente, né, de 15 anos de idade. Essa moça ficou grávida e veio a ser mãe com 16 anos, uma moça muito bonita, de uma família muito respeitada na cidade de Osasco, e eu tive um envolvimento com essa moça, e no ano de 1986, eu totalmente dependente químico, de psicotrópicos, de maconhas, de bebida, eu não sabia viver sem a droga. A droga tinha sido a minha namorada, a minha primeira amiga e minha companheira, eram as drogas que estavam na minha vida. E aquela moça casou comigo, adentramos no cartório de Osasco para uma vida conjugal, não tínhamos nenhuma responsabilidade sobre nós. Imprudentes, não prestávamos atenção, porque Satanás não investia mais só contra a minha vida, investia contra a vida dessa moça e contra o fruto dela que estava no ventre, porque o diabo, quanto mais pessoas ele puder levar para o inferno, ele vai fazer. E ali então, eu comecei a me envolver com drogas, com bebidas, com confusões, e eu comecei a ter grande influência no mundo da droga. Estava com uma vida difícil, de sofrimento, de angústia, de briga, e no ano de 1986, no mesmo ano que eu casei, as drogas estavam difíceis na cidade de Osasco, era um tempo de entre safra, e ali então eu pedi para um amigo meu buscar maconha para mim, e quando ele voltou com uma substância química, cocaína, que estava em pasta. E eu disse para ele, olha, essa substância eu não conheço, e eu gostaria de saber como é que eu vou usá-la. Ele disse, você aplica na veia e você vai ver o que é que essa droga vai fazer com você. E eu me excedi o meu braço a Satanás. Fui na casa de um amigo meu, ele não sendo farmacêutico, ele tinha uma habilidade muito grande de injetar drogas nas veias das pessoas. Ele era muito procurado, requisitado. Satanás fazia daquele moço um instrumento também. E eu dei os meus braços para ele, e ele aplicou a primeira dose de cocaína na minha veia, ao qual eu me tornei um dependente de droga injetável durante 4 anos. Eu pulava nos matagais, ficava 2, 3 dias no meio do mato, guardava seringas no meio do mato 3, 4 dias, e usava as mesmas no meu braço. Eu também injetava 25 picadas de droga por noite nos meus braços, e eu comecei a ficar muito debilitado. Eu comecei a viver com a síndrome da AIDS, porque nós nos envolvíamos no grupo de risco, risco, uma seringa ia no braço de várias pessoas ao mesmo tempo. E ainda não satisfeito, Satanás fazia com que eu pegasse aquela seringa, misturasse o meu sangue com água e tomasse como aperitivo. Aí ele não tem misericórdia, Satanás veio para destruir, degrenir a imagem do homem. Mas a Bíblia diz lá no livro de João 10:10, também na última parte, que o nosso Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Os meus amigos começaram a morrer de AIDS e eu fiquei muito preocupado e comecei a sofrer de muitas pneumonias, de muitas diarreias, e eu mesmo por muitas vezes me achava que eu já estava muito problemático, com sintomas da AIDS. Eu sentia isso no meu físico, eu sentia isso no meu ser, que eu também era um idêntico. E também ali no ano de 1986, 87, 88, quando chegou no ano de 1990, a minha ex-mulher disse para mim: olha, vá até o espelho e você vai ver o estado que você encontra. E eu fui até o espelho, eu estava com menos de 55 quilos, sendo um homem de tendência magra, eu estava muito debilitado. Então eu resolvi que não iria usar mais a droga, a cocaína injetada, que eu iria parar. Eu comecei então a usar a cocaína via nasal. Eu comecei a cheirar 5, 10 gramas de cocaína por noite, porque eu tinha acesso a drogas, eu conhecia muitos traficantes, eu conheci mais de 180 a 200 pontos de tráfico de droga em Osasco. Satanás me dava todos os acessos, eu tinha amigos ricos que tinham medo de ir nas favelas comprar as drogas, então eu comecei a me tornar um avião, um intermediário daquelas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu comprava para eles, eu também era beneficiado por Satanás pelas drogas. E assim aconteceu de eu começar a cheirar muita cocaína. E os tempos foram se passando, começando em 1977. E já estava ali em 1990, um homem debilitado. Perdi vários empregos em multinacionais, eu perdi escola, perdi tudo que um homem pode perder. Eu perdi pelas mãos do adversário. Ele é um saqueador, ele é um destruidor, mas o nosso Deus é um Deus restaurador. Ele é o Deus do impossível. Lá em Jeremias 33:3 diz: se nós clamarmos a Ele, Ele nos responde e nos anuncia coisas grandes e maravilhosas que não sabe. Certa feita, eu assistindo uma matéria na televisão, ali eu vi uma reportagem sobre a Cracolândia no centro de São Paulo, a da Estação da Luz até Rio Branco, da Rio Branco até São João, em todo aquele cerco do centro de São Paulo, estava passando uma matéria cuja aquele que viesse a usar o crack seria um dependente de crack com 10 dias. E eu achei aquilo impressionante, porque eu tinha uma faculdade das drogas muito grande, eu estudava as drogas, antes de eu consumir qualquer tipo de droga, eu estudava, eu lia livros, né? Porque eu tinha também uma banda de rock, eu era um homem que me aproximava para poder exercer o meu intelecto, escrevendo poesias, movimentos anarquistas contra os governos, participei de partidos políticos, eu estava no meio de uma sociedade, então tudo parecia muito lindo, então eu gostava de ter essa curiosidade com relação às drogas. E vendo aquela matéria, eu achei muito interessante, como poderia eu, com tantos anos nas drogas, vir me tornar um dependente de crack com apenas 10 dias. Conheci o LSD, uma droga muito poderosa, um microponto que veio da Finlândia, passou pelo Caribe e chegou aqui no Brasil, 1000 micropontos até as minhas mãos por intermédio de minha namorada. Então eu era um homem com muita relação no tráfico, com muito conhecimento nas drogas, eu era um químico na realidade, eu sabia tudo o que eu ia usar e quais os efeitos colaterais que ele ia trazer a mim. E fui crescendo, com muitas crises de overdose, com muitos problemas, com muitas dificuldades de relacionamento, e fui perdendo tudo. O meu filho foi crescendo e eu não dei acesso a ele, não dei amor a ele, e a minha ex-mulher foi se esgotando, porque também não tinha Jesus e também não podia me ajudar, e acabamos se separando por diversas vezes. E quando aconteceu, quando eu vi esta matéria, fui até a casa de um amigo meu e ele estava fumando crack. E ele disse: Líder, filho, eu tenho um crack aqui, você não quer experimentar? E eu peguei aquele cachimbo, coloquei na minha boca pela primeira vez e comecei a fumar o crack. E justamente como o repórter falou, com 10 dias eu era um homem dependente de crack. Eu já não queria droga injetável, eu já não queria cheirar cocaína, eu já não queria fumar maconha nem psicotrópicos, eu só queria o cachimbo do crack na minha boca. O plano de destruição de Satanás foi muito grande, porque quando eu comecei a fumar crack, eu entrei numa decadência. Parei de frequentar os melhores bairros de São Paulo, os meus amigos se afastaram de mim, a minha mulher foi embora de casa, me deixou sozinho, e eu comecei então a entrar no mundo do crime, no mundo do roubo, no mundo do estelionato. Comecei a roubar lanchonete, postos de gasolina, me envolvi totalmente no tráfico na cidade de Osasco e fiquei muito conhecido, então todos estavam atrás de mim para matar. Era justiceiro, era traficante, era policiais, todos queriam minha vida, porque eu estava muito infiltrado, sabia de muitas coisas daquela cidade, então o diabo estava acelerando a minha morte, né? Mas o que o diabo não sabia é que lá na frente, nesta faculdade da vida, eu ia ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus, né? O diabo estava antecipando a minha morte, mas Jesus Cristo todas as vezes fechava a sepultura e me dava grandes livramentos, né? Passei a frequentar a Cracolândia, no centro de São Paulo. Passei então a começar a fumar crack com aqueles menores de rua, usando aqueles cobertores que se chama capa do Batman. Debaixo daquele cobertor, a gente fazia as necessidades, urinava e todas as necessidades. Eu passei a frequentar aquele jovem que em 1977, que frequentou os melhores bairros, que frequentou os melhores shows de rock, assediado de amigo, agora está sozinho, com um cachimbo de crack na boca, com 23 anos de idade para 24, fumando crack no centro de São Paulo, passando debaixo das catracas de ônibus como mendigo, com os pés tudo sujo. Tudo que eu tinha, eu entregava para os traficantes, roupas, calçados e tudo isso. Eu fiquei sem nada, fiquei sem ninguém, mas o que eu não sabia é que os olhos do Senhor Jesus e a sua misericórdia estavam sobre mim. E eu quero dizer que este mesmo olhos que um dia me alcançou e esta mesma misericórdia está sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, o nosso Deus, ele é amor tremendo. E ali Satanás então se investiu contra mim para me destruir com o crack. E eu comecei a participar de assaltos, de roubo, do crime, do estelionato, ao qual me aperfeiçoei em falsificação de assinaturas. E então ali a minha vida foi se decaindo e se destruindo. E os meus pais estavam morando no estado da Bahia, ao qual eu fiz uma mudança geográfica, mudei para o estado da Bahia, e que não demorou muito também no estado da Bahia para me estar envolvido no tráfico. Cidade pequena, e ali eu fiquei também muito falado pelos meus parentes, pelas vizinhanças, porque eu tomava muitos comprimidos, muita maconha, meu relacionamento também ali não era muito bom. Papai e mãe optaram em me levar nos centros de Macumba, o maior centro espírita ali da região do estado da Bahia, na Serra da Mangabeira, onde eu passei por um ritual espírita, onde os guias operaram a minha mente, dizendo que iriam me libertar. Por que que mamãe optou por aquilo? Porque ela estava envolvida com a idolatria, ela estava cega espiritualmente, e o recurso que nós tínhamos era aquele. Nós achávamos que Deus estava naquele lugar, e Satanás verdadeiramente ali fez uma obra, operando a minha mente, ao qual eu voltei para o estado de São Paulo acreditando que eu estava liberto. A Bíblia diz em João 8:32: tu conheces a verdade e a verdade te liberta. Então não é qualquer coisa, não é qualquer caminho não, é a verdade que liberta, e essa verdade está sendo anunciada através desse testemunho, para que você veja a esperança sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu parente ou vizinho, porque qualquer que seja as cadeias do vício que esteja cercando, o nosso Deus é poderoso para libertar. Voltei do estado da Bahia e liguei para minha ex-mulher, ao qual estava se relacionando com uma outra pessoa. Me entristeci muito o coração e voltei a fumar muito mais crack ainda. Certa feita, fumei 23 pedras de crack, tomei um vidro de perfume Natura e dei 3 facadas no meu peito. Foi a primeira vez que eu tentei suicídio. A primeira vez que eu tentei suicídio, Satanás tentou me ceifar, e eu me lembro muito bem sobre o efeito de muitas drogas, que quando eu ia dar a 3ª facada no meu peito, eu vi um vulto preto do meu lado, que era o espírito da morte, que era Satanás vindo buscar minha alma. E quando eu levantei a faca para dar a 3ª facada, eu escutei uma voz que dizia: com este aí você não pode. Era Jesus Cristo, que já estava quebrando os laços de Satanás, para poder me colocar numa posição de cabeça, para que eu pudesse dizer que hoje você tem uma esperança para o teu filho, para a tua filha. Foi crescendo naquele vício de angústia, de tristeza, de morte, de desespero, envolvido com todos os tipos de coisas. A minha família não aguentava mais, a minha família desesperada, eu com 27 anos de idade, numa vida de vício, saía de roupa, voltava sem roupa, os meus neurônios tinham sofrido um abalo muito grande, e eu comecei a sofrer também de epilepsia. Como se não bastasse a síndrome da AIDS, eu também agora me tornava um jovem com confusões, e eu ficava andando para lá e para cá, muitas vezes não sabia nem onde me encontrava, porque o crack havia destruído numa parte do meu cérebro. A minha família preocupada, a psiquiatria dizia que não tinha mais jeito para mim, porque o meu quadro era irreversível. Eu perdi a esposa, perdi o meu filho, perdi a minha casa, fiquei somente com um colchão no meu quarto, ao qual eu fazia as minhas necessidades dentro do meu próprio quarto. Mas tinha na minha família uma serva de Deus, uma serva do Senhor, ao qual foi chamada primeiro como coluna da minha família, que orava para mim, que 7 anos orando por mim, e dizia que Deus tinha uma obra na minha vida, que Deus ia me libertar. libertar. E eu dizia para minha irmã, mas como que Deus vai me libertar? Olha o estado que eu me encontro. Ele não me ama, ele está no céu e eu estou aqui na terra. Se ele gostasse de mim, eu não estaria na situação. Eu atribuía culpas a Deus. Eu lançava todas as minhas falhas ao Senhor. Eu queria que alguém justificasse por que eu estava naquela podridão, naquele fracasso, naquela derrota. Por que eu estava me sentindo com aquela vida destruída. Então, Satanás, lutando contra a minha vida, eu com 25 anos de idade, aquela criança que começou doente, que começou angustiada, passou por um processo de adolescência com psicotrópicos, maconha, prostituição, agora já está com quase 25 a 26 anos de idade, dependente de crack, e também já passei a ter prazer em tomar pinga com andarilhos. O meu prazer era pegar uma garrafa de pinga, sentar com os andarilhos e ficar batendo papo furado. Eu já não tinha mais prazer em estar no meio da sociedade. Eu estava na posição daquele homem, daquele galareno, que saiu do seu seio familiar, que saiu dos seios dos seus amigos e foi morar nos sepulcros. Assim estava minha vida. Eu tinha prazer de sentar com os mendigos, até mesmo de me relacionar sexualmente com mendigas, porque Satanás colocava todos os tipos de imundícia no meu caminho. Mas o Senhor Jesus se lembrou de mim, das orações de minha irmã. O Senhor Jesus olhava para mim com misericórdia lá do céu e eu não sabia. Diz a Bíblia que Ele nos escolheu, que Ele nos escolheu, não foi nós que nos escolhemos a Ele. Por isso que Ele é bom. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas para as confundir as sábias, as desprezíveis deste mundo para as confundir a que são. E eu estava nesta posição, posição de loucura, posições de desprezíveis aos olhos da sociedade. Eu não tinha jeito. Muitas vezes a minha mãe dizia que preferia me ver morto do que naquela situação. Até o meu pai dizia, filho, se um dia eu sair desta terra e te ver no vício, eu não fui um homem feliz. Mas essas palavras não entravam no meu coração, porque a Bíblia é a verdade que liberta. A palavra, o verbo de Deus, é a verdade que liberta. Eu não precisava de consolo, eu não precisava de carinho, eu não precisava de elogio de ninguém. Eu precisava da verdade que entrasse no meu coração. A palavra que diz em Hebreus 4:12, viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Era esta palavra que eu precisava conhecer. E a minha irmã foi semeando devagarzinho, e os anos foram se passando. Eu já estava com 25, 26, 27, de 1977, já havia se passado tantos anos, e no ano de 1995, eu totalmente debilitado, com confusões, com problemas cerebrais de epilepsia, eu com a síndrome da AIDS, os meus amigos já tinham morrido vários com AIDS, outros assassinados, outros mortos, e durante esses 17 anos, quase 50 pessoas padeceram, morreram, desceram a sepultura na cidade de Osasco, pessoas de meu convívio, e só eu estava ali em pé, debilitado, magro, doente, sem esperança nenhuma. Mas todas as vezes que a minha irmã, serva de Deus, olhava para mim, ela dizia, você vai ser um pregador do Evangelho, Deus vai usar a tua vida na terra. E eu até às vezes zombava, dizendo, como que vai ser isso? Como isso irá acontecer? Eu não vejo nada. E ela foi sempre pregando a palavra de amor ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus também quer que você pregue as pessoas que estão no vício, aos mendigos, aos andarilhos, às prostitutas, aos homossexuais. A Bíblia diz que ele não veio para os sãos, mas para o doente, e Deus quer se apresentar, usar a tua vida que já está curada e liberta, para levar este remédio maravilhoso que é a palavra de Deus para aqueles que estão doentes. E ali se passaram 25 anos, 26, 27, 28, eu já estava com quase 29 anos de idade. Para mim já tinha tudo se encerrado. Certa feita tomei 160 miligramas de calmante de Empax com 2 litros de caipirinha, tive uma grande overdose e dormi 4 dias, quase fui enterrado vivo. Por tantas vezes adentrei nos hospitais da cidade de Osasco com mais de 250 batidas cardíacas de overdose e o Senhor Jesus me sustentando na terra. Ao invés de você, meu irmão, que está do outro lado, duvidar, pergunte a Cristo, que Ele vai te dar a resposta do porquê que eu estou em pé ainda. Porque quando Deus tem uma promessa, a AIDS não mata. Quando Deus tem uma promessa, o câncer não mata. E nenhum de nós seremos retirados desta terra sem conhecermos as promessas de Deus cumpridas. E eu estou aqui para anunciar esta verdade maravilhosa, esta verdade tremenda que um dia alcançou a minha vida. No ano de 1995, com quase 29 a 30 anos de idade, a minha irmã disse que tinha conhecido um moço que era um alcoólatra e que havia sido liberto pelo poder de Deus. E como eu estava jurado pelos traficantes, pelos bandidos, pelos policiais, policiais, muitas vezes que tentaram me matar, martelada, a facada, e não conseguiram, não tinha êxito, e eu estava com dívidas também no bairro, eu optei em ir para uma casa de recuperação. Lá na cidade de Penápolis, a 700 quilômetros de Osasco, eu me internei no dia 24 de dezembro de 95, véspera de Natal, eu entrei numa casa de recuperação. O Senhor Jesus me tirou da cidade de Osasco na véspera de Natal. Satanás já tinha marcado a minha morte como peru, porque no dia que eu saí da cidade de Osasco, chegaram 10 bandidos com seus carros e seus revólveres para acabar comigo e talvez também teriam destruído a minha família. Mas antes da destruição, chegou Deus da restauração. Antes das cadeias do inferno de decretar minha morte, Jesus o Libertador chegou primeiro. Adentrei naquela casa de recuperação no dia 24 de dezembro de 95. E no dia 25 de dezembro de 1995, eu participei da minha primeira ceia natalina, longe das drogas, com mais alguns internos que estavam ali também, para ser liberto da dependência química. E eu desci no meio de duas árvores, dois pés de jabuticaba, olhei para o céu e disse: Jesus dos crentes, se o Senhor existe, muda minha vida, muda minha história. E os meus pelos do corpo se arrepiaram de maneira muito gloriosa. Hoje eu sei que é o Espírito Santo do Senhor. E quando eu voltei para a casa de oração, o irmão disse: o que é que você tem, Litercílio? Eu falei: eu não sei o que eu tenho, meu amado. Eu estava ali, falei: Jesus dos crentes, e eu senti um negócio em mim diferente. E ali eu comecei a aprender a palavra de Deus. E eu comecei a ler no Evangelho segundo São João, capítulo 32, no verso ali 8, 32, aonde eu li e disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espírito Santo me incomodou a fixar os olhos naquele versículo. E aquele versículo adentrou no meu coração, e eu andava na casa de recuperação dizendo: tu conheces a verdade, e a verdade te liberta. E eu dobrei os meus joelhos com apenas alguns dias internado ali, um homem sem esperança, um homem com 17 anos nos vícios das drogas, condenado pela psiquiatria, com a síndrome da AIDS, epilético, estava doente, debilitado. Dobrei os meus joelhos e falei: Jesus, tu está dizendo que se eu conhecer a ti, eu vou ser liberto. Eu não posso nem ver farinha de trigo, Senhor. Eu não posso nem sentir um cheiro da maconha. Eu não posso nem sentir um cheiro do álcool, porque tudo isso atrai o meu físico. Jesus Cristo falou ao meu coração: homem, eu tenho poder para tirar do monte ouro e te colocar para sentar com príncipes. E eu acreditei, comecei a louvar ao Senhor. E naquele dia 25 me veio um louvor que dizia: nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez nascer uma flor. E eu comecei a trazer para mim este louvor. Eu apenas um galho seco, com uma vida destruída, longe da família, internado como louco, porque as pessoas diziam para o meu filho, que já estava com 8 anos, que pau que nasce torto morre torto. Pois eu quero te dizer, meu irmão, você ouvinte do outro lado, que pau que nasce torto Jesus arruma, e ele é carpinteiro dos bons. Se tem pau torto na tua família, se tem pau torto na tua casa, Deus vai arrumar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero te dizer que não se passaram muitos dias, não. Dia 25 de dezembro, quando foi mais ou menos lá pro dia 15 de janeiro, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar, e comecei a clamar. Eu não sabia orar, não. Não era um homem eloquente em oração. Eu ainda estava cheio de gíria. Eu ainda estava cheio de caguete do mundo. Mas a minha simplicidade queimou diante das narinas de Deus, porque de mim não havia mais orgulho, mas em mim havia um homem necessitado de misericórdia e do amor. E eu levantei as minhas mãos pro céu, e com 29 dias internado, eu fui batizado com o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é maravilhoso. O Espírito Santo do Senhor quer encontrar lugar. O Espírito Santo do Senhor precisa só um lugar no teu coração para fazer uma grande obra. E eu não entendi aquele negócio, e comecei a falar em línguas estranhas, coisas maravilhosas. E eu disse: meu Deus, eu vim me tratar na casa de recuperação, e agora eu fiquei louco. Que línguas são essas que está saindo da minha boca? E o pastor disse: Litercílio, Deus te batizou com o Espírito Santo. Deus está firmando uma chamada na tua vida. E eu, sem entender, mesmo assim zombei, comecei a rir e orei por 3 horas. Com 2 meses eu estava batizado nas águas. Com 3 meses eu era um obreiro da casa do Senhor, um dispenseiro, um homem com 17 anos, condenado pelas doenças, condenado pelos vícios, pelos traficantes. Agora, com apenas 30 dias, já está batizado com o Espírito Santo. Com apenas 3 meses eu já era um obreiro da casa do Senhor. Mas eu tinha um sonho, eu queria uma família. família. Eu queria que Deus me desse tudo de volta, aquilo que eu havia perdido. E não foi diferente, meu irmão. O Espírito Santo me arrebatou e me levou até o Calvário. E Cristo declarou o amor dele pela minha vida. Mas Jesus Cristo não foi vaso da terra, não. Quem falou que me amava foi o próprio Senhor. O Cordeiro de Deus se apresentou diante de mim e disse-me: teu filho, ninguém vai te amar na terra mais do que eu. E eu louvei ao Senhor, eu exaltei ao Senhor, e eu comecei a chorar. E Jesus disse: pede o que tu queres. E eu pedi para ele que eu queria uma esposa. Comecei a orar pela minha ex-mulher, uma mulher loira, uma mulher dos olhos verdes. Eu comecei a buscar esta mulher em meus sonhos. Mas que certo dia, como Deus conhece o nosso coração e tudo aquilo que é bom para nós, porque ele conhece o nosso amanhã, num dia de visita, aonde as famílias visitavam os internos, eu estava servindo o almoço e me veio uma morena, e Jesus falou: eis aí a tua esposa. E eu falei: Senhor, como é que pode ser minha esposa? Eu estou orando por uma mulher loira. Jesus Cristo disse: moço, deixa eu trabalhar na tua vida, que tu não sabe nem os teus gostos. Deixa eu fazer a obra, porque eu sei o que é de melhor para você. E aquela mulher, aquela irmã, chegou perto dali e eu servi a comida para ela, e ela foi embora para Pirituba. Ela morava na cidade de Pirituba e eu na cidade de Osasco, e fomos nos conhecer a 700 quilômetros daqui. E o que eu não sabia era que aquela moça que estava fazendo visita para o seu primo na casa de recuperação era uma serva de Deus que estava 2 anos e meio pedindo marido para o Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que prepara caminho de casamento, que prepara caminho de libertação, caminho de cura e caminho de vitória. Eu quero dizer que há esperança para a tua vida, há esperança para a tua família e há esperança para a tua casa. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E ali, meu amado, eu conheci o Regis, uma pessoa muito boa, que disse: ele terceiro escreve uma carta para Marisa. E eu disse para ele: moço, o que é que eu vou escrever? Eu estou com o meu currículo, meu BO aqui está sujo, rapaz, você conhece meu passado. Ele disse: escreve para Marisa e fala de Jesus. E eu direcionei uma carta para ela de transformação de vida, ao qual chegou até as mãos dela aqui em Pirituba, no estado de São Paulo. E quando ela dobrou o joelho, o Senhor Jesus disse para aquela moça: moça, eis aí o teu esposo, eis aí o teu marido. Porque ela estava em campanha no monte 2 anos e meio pedindo por um esposo. Ela chegou até as suas amigas e disse: olha, arrumei um marido. E as suas amigas disseram: aonde ele está? É um empresário? É um executivo? Ela falou: não, ele está numa casa de recuperação. E aquelas pessoas duvidaram do poder de Deus, dizendo: Marisa, Deus tem o de melhor para você. Mas ela guardou a palavra da fé. Quem tinha revelado para ela foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo não deixa dúvida no coração do crente, meu amado. A Marisa também foi até o seu pastor e disse: pastor, Deus me preparou um varão abençoado. E o pastor dela disse: quem é? Aonde ele congrega? Qual é a profissão dele? O que é que ele tem? O que é que ele faz? Ela disse: pastor, ele é um dependente de droga, mas Deus tem uma missão na vida dele. E eu o conheço e Deus me realizou o desejo do meu coração. A Marisa, mulher de Deus, a mulher de oração, acreditou nos meus sonhos, acreditou nos sonhos de Deus. E foi até a casa de recuperação e falou para mim que estava orando pela minha vida. Eu disse: Marisa, que bom que você está orando pela minha vida, porque Deus também já colocou um sentimento no meu coração por você. Eu também tenho um interesse muito grande por você, mas eu não posso sair daqui, porque Deus não me deu meu ID ainda. Eu não me sinto uma pessoa totalmente restaurada, mas no momento certo Deus vai me dar o caminho de volta à minha casa. Vá e conheça a minha família. Eu não sei o que eles vão dizer, o que eles vão entender, mas vai lá e conhece o meu filho. E a Marisa saiu, veio até a cidade de Osasco para conhecer a minha família, bateu na primeira casa de minha irmã e disse: olha, Rosana, eu sou a namorada do seu irmão. E a minha irmã disse: mulher, você está enganada, o meu irmão tem 46 anos, é casado, e o outro, nem te falo, o outro é um drogado que está internado lá na casa de recuperação. E a Marisa disse: é daquele que eu falo, Deus tem uma obra na vida dele. E se apresentou para minha irmã como já minha namorada e minha noiva. Marisa também, mulher de Deus, foi até a casa da minha mãe e também se apresentou para minha mãe, batendo no portão. Mamãe saiu e disse: o que você quer, moça? Ela disse: eu sou, vim conhecer a minha sogra. E minha mãe disse: mulher, você está confundindo, o meu filho é casado com 46 anos e o outro, nem te falo, o outro me deu trabalho, o outro está cheio de problema, é jurado de morte, é envolvido no tráfico. Mulher, não deve ser desse que você está falando, não. Ela falou: é desse, dona Maria, eu conheci ele na cidade de Penápolis e Deus tem uma obra na vida do teu filho. É, conheceu meu filho Bruno também. E ali a Marisa se aproximou de todo o meu seio familiar. Eu internei no dia 25 de dezembro de 1995, 17 anos nos vícios das drogas, com 30 dias batizado com o Espírito Santo, com 2 meses eu era batizado nas águas, com 3 meses eu era obreiro, eu já estava curso de teologia, com 4 meses eu estava namorando e passei 5, 6, no 7º mês, no ano de 1996, no mês de julho, eu saí com o ID no Senhor, saí daquela casa de recuperação com meu filho, saí com a minha noiva, com a Marisa, com o meu pai. Deus tinha restaurado a confiança da minha família, Deus tinha dado eliminações de algumas pessoas no bairro onde eu morava, e eu comecei a ser reintegrado no meu seio familiar. Eu já estava com 80 quilos, saí pesando 53, voltei para o meu lar pesando 80 quilos, curado da epilepsia, liberto da síndrome da AIDS, porque Deus não faz obra pela metade. Tudo aquilo que Ele te prometeu, minha irmã, Ele vai cumprir a tua vida. Continue com os teus joelhos dobrados, clamando a misericórdia de Deus, porque a minha irmã orou por mim foi 7 anos, não foi 7 dias, nem 7 horas. Toda vez que ela ouvia um testemunho de um drogado, de um dependente químico, ela dizia, fez na vida dele, vai fazer na vida do meu irmão também. Eu quero te dizer que este testemunho que eu estou te dando, a celebridade única dele é Jesus Cristo de Nazaré, para alcançar a tua família, o teu lar e a tua vida. Saí da casa de recuperação em julho de 96. No dezembro de 96, entrei numa igreja evangélica, casei num casamento mais lindo, numa igreja lotada. Deus me deu um banho de Petra, não tive gasto nenhum, porque o nosso Deus é fiel. E o Senhor Deus me deu uma filhinha linda chamada Tainá, me deu um filhinho lindo chamado Vinícius, e o meu filho hoje, no meu primeiro casamento, lá do passado, está com 17 anos, um homem formado, um homem inteligente, e Deus afastou meu filho de todo o passado, ao qual não tem sequela nenhuma. O Senhor Deus nos chamou para estar pregando o Evangelho, nos levantou como evangelista na terra, e nós estamos anunciando nos 4 cantos que a verdade liberta. Há esperança para a árvore, ainda que ela venha secar, ainda que suas raízes venham a morrer, ao cheiro das águas brotará. Lá em Jó diz isso, e você tem que acreditar, meu irmão, você tem que acreditar, minha irmã, que para este aí, aonde muitas vezes as pessoas dizem, este aí é só Jesus, usando de forma irônica, mas você tem que usar, não é de forma de ironia não, é determinar a fé, porque a fé remove montanha, a fé remove vício, a fé remove AIDS, remove câncer, e a fé resgata o homem, resgata o marido e restaura o lar. Então que você possa ser abençoado, e eu agradeço muito a Jesus e ao Espírito Santo do Senhor, agradeço aquela casa de recuperação maravilhosa que um dia me recebeu ali no controle do pastor Wagner, homem de Deus, que me deu muitos exemplos de vida. Que possa também você ser abençoado, a sua família ser abençoada. Agradeço ao meu pai, que foi o meu amigo no momento exato, a minha irmã, que orou por mim, a toda a minha família, ao qual hoje eu sou, dentro do seio familiar, um homem de Deus, respeitado dentro da minha casa. Outrora, o ovelha negra, outrora, o vagabundo, o bandido sem vergonha, que não tinha lugar para sentar à mesa, porque o meu lugar era o quintal, o meu lugar era a garagem. E hoje, na casa de minha mãe, na casa de minhas irmãs, eu tenho lugar de honra à mesa, porque o Senhor Jesus me deu honra, o Senhor Jesus Cristo me libertou e me curou, e vai fazer obra maravilhosa em você também. Agradeço a todos os meus irmãos em Cristo que têm me ajudado e orado por mim até este dia, e ao ministério ao qual eu congrego, ali a Shalom Mundial, na direção do pastor presidente Paulo, que nos acolheu com muito carinho e nos confiou este ministério, para que nós saímos por aí dizendo que Jesus é a verdade que liberta, né? A Bíblia diz lá no Salmo 23, verso 5, que Ele prepara a mesa no deserto, e Ele preparou a minha mesa diante dos meus aniversários, e eles tiveram que bater palmas e cantar que só o Senhor é Deus. Este cântico vai ser colocado na boca do teu filho, minha irmã, na boca deste teu vizinho, do teu parente, desta pessoa que está aí, talvez num vício terrível, numa luta terrível. Eu quero que você leve esse testemunho até ele e diga que Jesus Cristo, Ele tudo pode, em nome do Senhor Jesus. Eu vou me despedir fazendo uma oração para que Deus alcance a tua vida, alcance a tua família, em nome de Jesus. Soberano Deus e Eterno Pai, no nome de Jesus. Jesus Cristo, tu sabes que toda palavra relatada neste testemunho não participou, papai, de conto, de carochinha, e nenhuma coisa que eu ilustrei ou que eu inventei para ganhar ibope, porque tu sabes, ó Deus, que o meu testemunho é instrumento evangelístico para a salvação das almas. Que esse testemunho, pai, alcance o filho desta mulher, o marido desta mulher, alcance este vizinho, alcance os presídios, ó pai, as casas de recuperação. Que este testemunho possa libertar pelo Espírito Santo do Senhor, o mendigo, a prostituta, o homossexual, o travesti, ó pai, os menores de rua. Eu entrego, pai, esta obra maravilhosa que é tua e não minha, porque se eu tirar tudo da minha frente, Senhor, eu sou apenas um ex, mas quando tu entra na frente do meu testemunho, a tua glória aparece, porque foi o Senhor que fez resplandecer a tua glória sobre as trevas que um dia me acercou, Senhor. Eu te agradeço, meu pai, pelas maravilhas, por tudo que os meus olhos têm visto, porque a tua palavra diz em do apóstolo, lá no versículo 8, que nós seremos as suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, na Judéia, e também até os confins da terra. Deus bendito, abençoe este trabalho até os confins da terra, e que tudo, Senhor, que tu colocar nas mãos do teu filho, seja para a tua obra, para a tua casa, para evangelismo e salvação das almas, ó Deus, e eu te agradeço, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.